Microfonia Entrevista. E com vocês, Bicicleta Sem Freio. Então, galera, eu sou o Rafael Lage, tô aqui com o Douglas. Ele é da banda Black Drone Chalks, que vocês estão acostumados a ouvir aqui já bastante. Mas hoje eu vou conversar com ele sobre um outro trabalho que ele também desenvolve, que é o Bicicleta Sem Freio, que é um grupo de design de Goiânia. Eles fazem vários cartazes. Vamos conhecer um pouco aí da galera. É o seguinte, Douglas, vocês primeiro trabalhavam com design já e depois vocês pensaram em montar a banda Black Drone Chalks. Vocês sempre fizeram arte para rock and roll? Vocês se conheceram quando? Explica um pouco pra gente. Então, na linha do tempo, o Bicicleta surgiu 2 anos antes que a banda, só que não com o perfil que ele tem hoje, que é de trabalhar com a parte mais artística no lance, não só da música, como também de tatuagem e tipo, teatro, sabe, cinema, assim, no Bicicleta, no caso. A gente trabalhava, a gente começou querendo ser um estúdio de design como outro qualquer, sabe, que pegava marca pra fazer, que pegava identidade corporativa, essas coisas. Só que aí, no fim das contas, a gente tava até tendo um lucro financeiro interessante, só que não tinha portfólio, sabe? Não tinha aquilo que a gente falava, nossa, olha que legal que a gente fez e tal, sabe? Era, tipo, muita coisa que a gente fazia pra entregar. Então, meio que a gente surtou e falou, cara, a gente precisa fazer umas coisas que a gente gosta, porque a gente tá estudando ainda, sabe? Aproveitar essa época que a gente ainda tá aprendendo as coisas pra poder dar um gás nas coisas que a gente gosta de fazer, sabe? Foi aí que a gente resolveu que queria fazer essas coisas, tipo assim, de cartazes de show, capas de disco e tudo mais, só que a gente não tinha um mote, né? Não tinha um motivo, assim, apesar de Goiânia ter muita banda e tal, mas a gente também não era muito inserido na cena, sabe? A gente não conhecia as bandas alternativas, na verdade, sabe? Tanto que daí a gente começou a ir nos shows e ver que existia essa onda e começamos a fazer umas coisas pra Monstro, né? Fabrício, assim. Nosso primeiro contato com a Monstro foi, na verdade, um cartaz que eles pediram pra gente fazer. Falaram, vocês estão interessados em fazer? Então, faz esse show e tal. Era até um show do MQN, o Violins. Daí a gente tomou gosto e a gente queria fazer mais, e montamos uma banda, sabe? Pra isso, sabe? Black Drone Chalks é, na verdade, assim, cara, vamos montar uma banda pra gente fazer uns cartazes, fazer umas coisas e tal, né? E a gente foi e montou uma banda, só que a gente não esperava muito que a gente fosse fazer músicas e que fosse ser uma banda de verdade, assim, sabe? A gente lançou um primeiro disco, fazia um show aqui, outro ali, pá, aí saiu um cara, entrou outro, aí que a coisa começou a engrenar mais e melhorou pro Bicicleta, porque quanto mais show que a gente tinha pra fazer e mais coisas que a gente tava fazendo, mais trabalho a gente tinha pra fazer e melhorando, entendeu? Agora me diz uma coisa, Black Drone Chalks, o nome da banda já veio mesmo da ideia de desenho e tudo, né? É, a gente tava numa aula de desenho artístico, daí uma amiga nossa tinha um material importado lá de desenho e tal, inflamado pra danar. Aí tinha uma caixinha de carvão, ela chamava Black Drone Chalks. Falei, nossa, esse aqui é tipo, nome triplo é nome de... Se nome duplo já é nome de banda foda, imagina triplo, né, velho? Só que aí ninguém gostava, não. Eu falei, ah, esse não dá certo, não. Igual Bicicleta Sem Freio. os nominhos, hein? Ah, mas aí quem faz os nomes é, na verdade, tipo, a pessoa que trabalha com ele, né? Se você pensar, sabe? Tipo, Mini Box Lunar... Saca? A coisa vai tomando corpo, na verdade, com o trabalho das pessoas que elegem esses nomes, né? Então tá, agora vamos parar de papo. Pede uma música aí da Black Draw aí pra gente ouvir. Ele tá fazendo uma música aqui, inclusive, também. Aqui um beatbox aqui, corporal aqui. Saiu um pouco desafinado. Pede aí uma música Black Draw aí. Eu vou pedir uma música do Black Drone Chalks, que é My Radio, pra poder tocar no rádio e tal, um trocadilho que eu pensei aqui na hora, que vai dar certo. Maneiro. Então ouve aí, galera. My Radio com Black Drone Chalks. Rádio Microfonia, estourando seus tímpanos. Então agora voltando, Douglas, me diz uma coisa. O clipe My Favorite Way, né? Vocês, a Bicicleta Sem Freio fez o clipe, né? E o clipe ganhou prêmio, tudo. Então, assim, foi uma coisa que realmente foi uma integração boa, né? Entre a arte e a música, porque vocês se autoajudaram, conseguiram se autopromover. E ficou famoso, né? O clipe passou, né? Todo mundo elogiou. Realmente é muito bom. Muito, muito bem feito. É todo desenhado. Explica um pouco pra gente aí o processo do clipe. O clipe, na verdade, foi o ápice desse nosso intuito, que era fazer o Bicicleta um estúdio de design pra música, né? A gente queria dar um passo maior do que fazer capa de CD e coisas, imagem estática. A gente queria fazer um videoclipe e há muito tempo a gente ensaiava isso, só que é um trabalho muito cansativo e difícil de se executar, principalmente finalizar. Você pode até começar, mas às vezes você não tem estrutura nem sei lá o que pra terminar. Mas aí a gente tem muitos parceiros em Goiânia, inclusive um pessoal que foi professor nosso na faculdade, que chama Nitrocorps, que os caras falam, cara, vocês têm essa música, vamos fazer um videoclipe, sabe? Eu faço a direção e vocês trabalham e a gente faz a coisa virar. E foi o que aconteceu, sabe? Eles apresentaram pra gente uma ideia, que depois a gente foi mudando e tal. Ficou tipo assim, ah, vamos fazer uma parada mais parecida com a capa. Então vamos, a gente foi, fez storyboard. Assim, durante uns 3 ou 4 meses, cara, eu não fiz outra coisa a não ser desenhar essas coisas. Os outros caras também empenharam bastante. E a gente teve a surpresa, tipo assim, de mandar o videoclipe pra MTV no domingo e na segunda-feira ser indicado pro VMB, sabe? Então, pra gente foi o maior alívio, porque a gente conseguiu concluir uma coisa que a gente achava tão difícil de fazer, sabe? E ainda por cima ainda teve uma cerejinha em cima do esquema do sorvete, do bolo, da parada que vai cereja em cima, assim. Aí isso deu um gás muito bom, não só pra banda, né? Porque tal, depois bombou a música e tal, teve o lance da Rolling Stones, tocamos nos esquemas, entramos nos coquetel de graça, bebemos, treinar e tal. Esmerilamos, né, velho? Aí, e pro Bicicleta também foi foda, porque, tipo assim, com o clipe, pareceu muito trampo legal, sabe? Proposta de fazer umas coisas bem legais, tipo, tanto pra Converse, a gente participou de uma campanha recentemente pra Converse Mundial, que ela, tipo assim, ela pegou vários artistas do mundo, foram acho que uns 5 aqui do Brasil e tal, pra fazer uma campanha. A gente participou, acho que também graças a esse trabalho que a gente fazia já pra banda, assim, porque toda vez que aparece um cliente ou qualquer coisa assim, eles mostram coisas que a gente não ganhou dinheiro pra fazer, sabe? Que a gente fez porque queria fazer, sabe? Aí você vê que no fim das contas não dá só pra você ficar focado em crescer financeiramente, você precisa também manter a magia da coisa, sabe? O cara tem que falar, nossa, que legal isso daqui, né, sabe? Aí é isso, Bicicleta. E me diz uma coisa, vocês fazem também arte de disco, né, pra várias bandas. Quais foram as bandas que vocês fizeram a arte dos discos? Deixa eu ver, a gente fez, além da nossa banda, a gente fez umas coisas pro MQN, que é uma banda antiga lá de Goiânia. A gente fez o Macaco Bong, que até ganhou um negócio aí da Scream Yell, acho um site aí que elege essas coisas. Fizemos pro Super Hi-Fi aqui no Rio, fizemos Rinoceronte Santa Maria, Amp, que é uma banda foda lá de Recife. Fizemos pra Violence, que é uma banda lá de Goiânia. Fizemos pra outras bandas também que, tipo assim, só lançaram demo por enquanto, sabe? Bastante banda, assim. A gente recebeu um convite recentemente pra fazer a próxima capa do Mundo Livre também. E a gente tá bem familiarizado, assim, com esse lance de fazer capa. Vocês, então, vocês mesmo fizeram a própria arte do seu CD, do último trabalho, né? Do Black Drawing. E cartaz. Vocês também fazem muito cartaz, né? De show. É, na verdade, esse aí é o famoso futebol de domingo, né, cara? Chega uma hora que você quer fazer umas coisas mais pra se divertir, então aparece um show, assim, mais legal e tal. Agora a gente vai fazer agora uma tour em julho na Argentina. Aí vão ser 5 shows aí, eu tô fazendo devagarinho os cartazes e tal, porque é aquilo que você vê nas bandas grandes e fala, nossa, cara, já que não dá pra eu, tipo, ir numa festa com a Paris Hilton, velho, eu vou fazer uns cartazes doidos igual eles fazem, sabe, pros shows, sabe? Já que não dá pra eu tacar uma cadeira pela janela, né? Sabe? Pelo menos parecer, sabe? Assim, é isso. Legal. Então tá. Então divulga o link pra galera aí. Quem quiser conhecer os trabalhos do Bicicleta Sem Freio. E quem quiser ouvir também o Black Drone Talk. Então, o Bicicleta ainda não tem site, mas isso é questão de tempo. Entretanto, a gente tem um Flickr, que chama flickr.com/fotos.com/bicicleta-sem-freio. Tem todos os trabalhos e também tem o link dos próprios caras do Bicicleta, eu, o Vitão, o Renatinho. E tem o MySpace da banda também, que é a gente que floreou lá, Papagaio em show de desenho, chama myspace.com/blackdrawingchalks. E o contato da galera e tal, se você quiser conversar fiado. Beleza, então. Vamos ouvir então agora My Favorite Way, né? Já que a gente falou do clipe. Vamos ouvir a música então aí. Despede aí, manda um abraço pra galera aí. Falou! Obrigado, gente! Então é isso então. Fica aí, galera, com My Favorite Way do Black Drawing Chalks. É. Microfonia.